gostoso do nosso tremedante. Vamos sem frem, bebê. Vanessa já por ali também. Sempre nós, vamos lá. Girl, play that for promise and a bling bling for all the girl. Play that so love and the bling bling controller girl. I make your head swirl, Poppy. Make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make it feel up and keep you warm. Girl, forget this kind of loving from your van. I know you want your cat, let me just get from far. I love you, baby. Trepidante. I show you getting a little loving on my car. You don't know how to love me. Time for no kissing and chow. Not even how to kiss me. Oh, I'm gonna take a little hard by side. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl. Próximo dia 4 agora. Estaremos de volta no Chico da Lagoa. Vai ser loucura, meu irmão. I took the moon and jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car. It's like passou no começo. Daqui a pouquinho tem um turbinado. Abraço também especial pro nosso grande parceiro Douglas Lau, tá por aqui também. Obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? Tá todo mundo aqui. Receba nossas congratulações. Venho curtir hoje o nosso trepidante. Trepidante. Companhia do meu parceiro Tom, nosso técnico! Nosso amigo Sobrinho do Bacate! Já entrou na comitiva, vem com a gente também, valeu! Marcelo, chega rapidinho aqui com Thiaguinho. Alô, Marcelo! É pra dançar com o trepidante! Sabes tu, baby, gostoso pra gente virando as batidas. Detonando as melhores pra você. Bora que bora! Pop! DJ Rodrigo Pop. You don't know how we go. Yo, to the girl them song. Na na na na na na na. Bang bang bang. Na, na, é o show do nosso furioso da Amazônia. Estamos no carro do Macaco Ari. O amigo Neguinho do Príncipe Negro por aqui também, valeu Neguinho! Companhia da Dani, primeira dama do Delson Moreno. Alô, Dani! Pop! Companheira, sua primeira dama, como sempre, claro, garoto! Fabinho! Sem dúvida alguma, curtindo com a gente, bora, Fabinho! Você, meu irmão! Alô! Pop! Bora, Marcelo, aqui com o Thiago, rapidinho! aimer sans attendre, aimer à tout prendre, à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste et apprendre à vivre. O meu top iluminador, ele dá maior valor nesse jogo. Alô, Jacinho! Savoir aimer. Savoir donner. Savoir sourire. Ce soir le vent vient de la mer. Septembre est là, l'été s'en va. Et le bonheur à terre. Comme les fleurs qui meurent déjà. Ce soir c'est notre dernier soir. Demain matin je partirai. Tu resteras dans moi. Carinho também a todas as pessoas. Galera, sem dúvida alguma, veio lá de Belo Horizonte, curtiu o Trepidante. Obrigado pelo carinho de vocês, viu, gente? Eu fiquei chorando, imaginando o que estar ao teu lado. No mesmo dia, eu fiquei emocionado, porque afinal eu estou equivocado. Fleurs, rivières. Jesus de Nazaré aqui com a gente também. Obrigado você, meu irmão. Sem dúvida alguma, toda a nossa Rosa Polícia Militar, todo o grupo de apoio de segurança aqui fazendo a nossa segurança. Obrigado pelo carinho de vocês. DJ Rodrigo Pop. Vem que é o nosso furioso da Amazônia. Já tem o Angelo! É o Trepidante! Pra galera que já vem chegando pra ser um vizinho aqui! Só pra mudar o clima daquele jeitinho! É o nosso furioso, vem que vem! Meu parceiro Patrick Mídia por ali também. Alô, Patrick, e você, garoto? Quando você foi, eu fiquei tão mal. Então, olha eu aqui no escuro. Assim a luz me enxerga, eu não aguento mais. Só ter você. Olha bem pra mim, amor. Oh, olha bem pra mim. Júnior, a todo mundo por aqui, bora Juninho do Jesus de Nazaré, garoto! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, fiz um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência te satisfaz, me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da minha maravilha. Sente, sente, se tu ainda me amas, Jogo de parceiro, toda a galera aí, abraçar com muito carinho. Todos os amigos do fantástico Globo Som que estão aqui com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês, está todo mundo lá do Itaubal, curtindo o nosso furioso trepidante. Bora virando as batidas e soltando o play daquele jeito, amor. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. Te diz que és minha paixão. Aqui. Ganhei só ilusão e um tremendo vacilão. You know, you know. Nunca está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Amiga fofoqueira, dá um gritão bem forte aí. Quem é do Vasco, dá um gritão bem alto aí que eu quero ver. E quem é do Flamengo, dá uma vaia segura no Vasco. Então de pé, pé, pé, pé, pé, pé, pé, pé, pé. O amigo Alexandre do Balde aqui comigo, valeu, você! Pop! Abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola pra encarar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer.

docinho da sua boca. O meu técnico de som, Tom, alô, Tom! Beija-lo. Você também. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Esse dia aí é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só a amizade me esqueça. Pra só, sem dúvida alguma, toda a família Sangel. Também o nosso parceiro no turismo. Galera, sem dúvida alguma, aí nos apoiando, valeu! Eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. É, coxinha, coxinha. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Quente, aquecendo o seu coração. Aí você olha pro cara e fala assim desse jeitinho. Vai. Quem é você pra dizer que vives por aí? Pra jogar o que sinto no fundo do meu coração. É, você não sabe da minha tristeza. Você não sabe, não sabe de mim. Você duvida do meu sentimento. Diz que sou insensível de pedra ou coisa assim. É, você não sabe da minha tristeza. Pop! Você não sabe, não sabe. Bora dançar, Carmo do Macaco aí! Diz que não liga pros meus sentimentos. Os motoras da nossa produção, então, sem dúvida alguma, galera que nós leva nosso trepidante em qualquer lugar desse amapazão. Chamou mais uma vez. E o quê? Será que ela ouviu? Pop! Chamou. Olha só minha moral com coxinha aí, Anjo. Te manda. É isso que eu sou pra sua vida. Chamadas não atendidas e todas as lembranças já vividas. Chamou, até dar ocupar. E você apaixonada aí do outro lado. Chamou, até dar ocupar. E você apaixonada aí do outro lado. Tá chamando o pai. Saco muito carinho. Oi. O nosso grande amigo Edson, Edson da Prata, também sua primeira dama, que sem dúvida alguma, só que alô Ivana, curtindo o nosso trepidante, valeu. Mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, caiu. É isso que eu sou pra sua vida. Chamadas não atendidas. Todas as lembranças já vividas foram esquecidas. Chamou, até dar ocultar. E você é apaixonada de um outro lado. Chamou, o Quarteto Furioso está na área pra fazer a diversão. O quê? Dá-lhe trepidante. Amigo Coxinha, tá por aqui comigo. Valeu, Coxinha, você. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Juninho, lá do Jesus de Nazaré, valeu, meu irmão. Eu sou trepidante. Mas, por favor, volte pra mim. Meu amor, sem você eu não vivo seguindo. E se expandiu o amor, se transforma profundo. E sem você, só penso em morrer. E a loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Queria também aproveitar e abraçar com muito carinho nossa grande amiga Fátima Rosário, toda a família Sangel também que estão aqui da Turismo. Obrigado pela presença de vocês hoje aqui curtindo nossa aparelhagem trepidante. Estamos só juntinhos, Carmo do Macaco Ari. O amor é como companhia do Neguinho, tô por ali, valeu vocês, valeu! E top! Eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais, meu lindo amor, volte meu amor, pra mim, sem o seu amor, já nem sei o que é dormir. Horrível foi, tanto assim. Onde tu estás? Amigo Fábio! Eu preciso, é isso, Nador! Já na boa companhia do Tom, seja muito bem-vindo, viu, irmão? Se esse é o nosso furioso da Amazônia, trepidão! Trepidante! paixão venceu o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Você se fechar, juntos nesse som vamos viajar na ponte aérea pra Shangri-La. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Não creio em Deus de barro nem de metal. O bem é sobrenatural. O teu amor, amor igual que eu jamais vou encontrar. Rodrigo Pop. Não conseguirei ficar longe de você. Trepidante. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem, que eu sei amar. Amor, eu não consigo me esquecer, meu bem. Eu te amei, eu me entreguei ao seu amor. Tu sabes que eu preciso. A vida como eu te quero. Oh, furioso da Amazônia! Ora, bolas como eu te adoro. Próximo dia 4 estaremos. Te quero. Lá no 5 da Lagoa. Meu amor. Nosso furioso mais uma vez se volta. Pra detonar suas melhores pra todo mundo da Lagoa. Coisinha linda. Venha me trazer o seu carinho. Quero te abraçar devagarinho. Te quero, te adoro, meu amor. Veja quanta luz do sol. Um dia lindo. Um bem gostoso pra você relaxar. Sair pra nada. Curtir o nosso furioso. Trepidante. Trocar carícias. Muitas juras de amor. Eu sei que a gente vai casar. Teus beijinhos de amor só pra ser. A tua paixão, um amor tão lindo pode nascer. Só o destino é quem vai dizer. Eu quero sentir teus beijinhos de amor só pra ser. A tua paixão, um amor tão lindo pode nascer. Só o destino é quem vai dizer. Viver sempre uma louca paixão. Em teus braços te dou meu carinho e todo meu coração. Quero sentir emoções com você, minha louca paixão. Um bem gostoso pra você dançar agarradinho. Antes de mim, por favor, preciso do teu. Aparelhagem que toca tudo. Eu quero sentir. destino é quem vai dizer. Eu quero sentir teu beijinho de amor só pra ser. A tua paixão, um amor tão lindo pode nascer. Só o destino é quem vai dizer. Trepidante. Di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, per me soltanto. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del... Uma festa bonita, bem diferente pra todo mundo curtir. Ó, Manassina, meu menino! Al di là della volta infinita, al di là della vita. Delson Moreno por ali também. Nossa primeira dama, sem dúvida alguma. Bora, Delson! Al di là ci sei tu. Próximo sábado, dia 4. No próximo dia 4 estaremos lá no 5 da Lagoa, quilômetro 9. Vai ser loucura, meu irmão! Alessandro do Balde por ali também. Bora, Alessandro! DJ Rodrigo Pop. Trepidante. Na sequência, o bem gostoso. No pai, no pai, no pai, no pai, no pai, tudo aí. É pra dançar, meu irmão. Tá furioso. Trepidante. contigo o nosso furioso, meu amor. Trepidante, o furioso da Amazônia. Daqui a pouquinho tem Ângelo Turbinado e o nosso show com Belso e Ângelo Rodrigo e Valdemir. É isso, normal. Não me salta, cadê o mim? E me dorou tal na pensa, me xire moi moi uma, quando me vir me ai putu, me não me avisa um putu, e tá pouco big play, desma big movie rei, e me waka tem casma, pra raiere salvaçar. E o nosso furioso da Amazônia chegando pela primeira vez aqui no Carmo do Macacori. Festividade louvor Nossa Senhora do Carmo. E nós estamos aqui. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Então. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. O meu parceiro brother, Zezinho da iluminação, alô Zezinho, você! É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, ao macaco, ao do macaco, macaco, do macaco. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão, é tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver, eu quero ver você agora embora. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver, o carimbó do macaco que eu fui pra você cantar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver, eu quero ver você agora embora. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, ó. E é macaco? Do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Vamos ver quem vai querer ouvir. Dançando e aprendendo. Eu quero ver, ô menina, quero ver. O carimbó do macaco que eu fui pra você cantar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver, você vou ensinar agora, vou ensinar. Eu quero ver, ô menina, quero ensinar. Já que é o macaco, olha só quem chegou. Eu quero ver, ô menina, quero ensinar. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero! Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver você agora embora. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Carimbó do macaco, canto pra você cantar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Nem gostou, nem gostou. Eu quero ver você agora embora. Olha o macaco. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Carimbó do macaco. Pera, pera, pera, olha só quem chegou. Chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana, aí se a dona da Vila de Canindé. Da onde? Aí se a dona passa o Igarapé. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, aí se a dona da Vila de Canindé. Aí se a dona passa o Igarapé. Escorregou, mas não caiu, escorregou, mas não caiu. Foi Mariana, se é queda de mulher. É queda de mulher. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, se a dona passa o Igarapé. Então, uma estrela no céu brilhou. Oh, estrela. Uma estrela no céu brilhou. Foi Mariana, cabocla que já baixou. Meu técnico Wilson, alô, tu! Mariana, cabocla que já baixou. É nóis. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana. rainha dona da Vila de Canindé.